did you take so long? And now your suitcase at the door. Where are you going? 24. Last time we met, we were busy in my car. And say goodbye by my door, that was painful. 24. Ora bem, The Imaginary Life of Rosemary and Me. Se ainda não pensam que este é um enigmático nome para um novo álbum de Walter Benjamin, de que está aqui, naturalmente, para falar connosco, ainda que seja sem seu telefone, mas está para falar aqui, neste caso fazem, caso tocam, tirem logo as ideias de que vão ficar elucidados a ouvir a primeira música. Não vai ser assim. Vão ter que ter paciência de nos ouvir até ao fim, porque este The Imaginary Life of Rosemary and Me tem muitas cores. Um bocadinho o que aconteceu com o álbum do Julius and the Carjackers, onde, se bem se recordam, já aqui se falava no trabalho do Walter Benjamin. Mas, antes de mais, saudá-lo, bem-vindo aqui à Boa Nova, Walter. Obrigado. E começamos aqui. Este é um disco com uma paleta de muitas cores. Concorda com esta afirmação ou estou a extravasar? Não, concordo plenamente. Acho que já é um disco que é feito de canções, algumas escritas há uns anos atrás, outras escritas mais recentemente. Portanto, só aí acho que vai buscar vários momentos da minha vida, portanto, em que obviamente eu não me senti da mesma forma. E para além disso, eu quis que o álbum fosse, porque o álbum é um bocadinho triste, eu acho que é um bocado denso, e eu não quis que ele fosse monocromático, quis que ele tivesse alguma dinâmica, e portanto eu acho que aí há uma consciência de tentar fazer com que o álbum não seja musicalmente aborrecido e que leve as pessoas numa viagem e que as pessoas sintam que no início o disco estão num sítio, no final chegaram a outro, mas passaram por muitos sítios diferentes. paintings on the walls and my songs in the doors. You may come and if you like and be happy for a while, or you may move in next door. É um homem que neste momento anda muito entre Lisboa e Londres. Acha que essa vivência de viagem e de dois mundos, enfim, complementares, mas bem diferentes, que está refletido aqui neste disco? Acho que sim. Acho que, aliás, o título de uma das músicas diz tudo, é Poets and Broken Hearts. Exatamente. Este disco foi não só escrito entre Lisboa e Londres, mas também gravado entre Lisboa e Londres. E foi muito vivido entre Lisboa e Londres. E acho que eu fui buscar um bocado o sol de Lisboa e se calhar o cinzento de Londres para escrever este disco e para gravar. Eu acho que é impossível fazer música sem ser influenciado pelo que nos rodeia. E para além de mais, tem músicos portugueses e músicos ingleses a tocar no disco. Aliás, portanto, sem dúvida que o disco vai buscar Lisboa, que é a minha cidade, e Londres, que neste momento é a minha segunda cidade. Stare, and my window doesn't care. E depois temos aqui um High Speed Love, algo, como alguém diz, pop descarada e algo psicadélica, que nem é Lisboa nem é Londres. É basicamente o meio caminho, não é? É mesmo. Por acaso é curioso porque essa música tem muito de Lisboa e tem muito de Londres, porque há umas palmas que foram gravadas nessa música, isso é título de curiosidade apenas, que nós gravámos debaixo de uma ponte no canal, no Regent's Canal, que é aqui perto da minha casa, e eu todos os dias passo nesse canal para ir trabalhar e quando ia para a faculdade também lá passava, e é um sítio predileto. E acho que este disco todo passa muito por aquele canal. Foi onde eu ouvi o disco mais vezes e foi onde eu fui pensando e imaginando o disco. Então eu quis que houvesse uma impressão sónica do canal no disco, portanto nós fomos gravar as palmas dessa música debaixo de uma ponte. E acho que mesmo o vídeo que se fez dessa música, que foi todo um pouquinho longe, reflete um bocado a ambiência da cidade. Agora, curiosamente, essa música foi escrita em Lisboa antes de eu morar aqui. Falava precisamente da questão de que gravou com músicos portugueses e músicos ingleses, e isso, enfim, só torna difícil é a logística, não é? Porque depois tudo resta uma questão de montagem e de bom gosto de a fazer, como aconteceu aqui. Fala então dos músicos que resolveu convidar para este Imaginary Life of Rosemary and Me. Temos vamos começar por ordem de fama, se calhar. Exatamente. Temos a Márcia, que fez muitas vozes no disco, e que fez muitíssimas vozes no disco, e que trouxe algo mesmo especial para o disco, como ela sabe sempre fazer. Temos a Ninta, que também igualmente trouxe um bocado dela para este disco, e que fez vozes também fantásticas. Sim, estou a falar de Francisco Cortesão. Francisco Cortesão, exatamente. Temos um dos músicos que tocam sempre comigo há anos, que é o João Correia e o Nuno Lucas, o Julian and the Carjackers. Aqueles que nos tinham pré-anunciado, de facto, o seu disco, ainda antes de sair, já nos tinham dito que estava muito bom, portanto, estávamos aqui atentos. Foram os nossos convidados também com o seu álbum de estreia, o seu Parasol, não é? Que é um grande disco. Eles tocam sempre comigo, eles são fantásticos. Eu não tenho palavras para eles, porque eles são amigos do coração. E curiosamente eu conheci-os através da música e tornámos mesmo próximos, tanto musicalmente como pessoalmente. Temos o Bruno Pernadas, também do Julian and the Carjackers, que toca guitarra. Temos o João Paulo Feliciano, que toca o órgão. Temos temos um trombonista em inglês que se chama Nick Mills, que conheci por acaso, conheci num concerto e depois. Se ele queria tocar alguns metais no disco, ele tocou de boa vontade. E Duncan Brown, também inglês, que tocou trompete. Espero que não me esteja a esquecer de ninguém. Sim, ainda temos lá aqui que o B Fachada esteve algures por ali convosco, não é? O B Fachada esteve connosco no estúdio, passou as noites connosco no estúdio a ajudar-nos. Ele é um músico incrível, ele é um amigo de longa data. Ele traz imensa energia, ao estúdio. Ele não tocou nada, mas esteve lá e deu imensas opiniões. Isto anda tudo muito à volta, e temos que falar da Pataca Discos. Anda. Sendo certo que já andou pela extinta editora Merzbau, portanto, uma editora, enfim, da cibernáutica, não é? De onde já o Walter Benjamin tinha editado vários EPs e o National Crisis, não é? Agora há aqui um formato mais físico de uma Pataca Discos que está aí, entre aspas, na berra. É uma família onde se reconhece agora? Sim, sem dúvida. Por acaso foi interessante porque a Pataca Discos começou muito com o disco da Márcia. Eu não conhecia o João Paulo Feliciano e fui apresentado ao João Paulo pela Márcia e começámos a trabalhar no disco da Márcia e desenvolvemos uma amizade também especial, porque eu acho que em todos os projetos de música em que eu trabalhei até agora houve sempre o fator amizade. Porque obviamente, como sabemos, a música não é propriamente um negócio que é muito rentável. Exatamente. E portanto, eu acho que nós tendemos há uma tendência a agarrar-nos mais a outras coisas, como o prazer de fazer música, não é? O prazer da companhia dos outros. E juntou-se aqui um grupo de pessoas que são todas amigas e eu reconheço muito nisto. Neste espírito grupo que também havia na Merzbau, no fundo, a Merzbau também era um bocado assim, e agora acho que é um passo acima, que é de facto começar a editar discos em formato físico e trabalhar na promoção, coisa que não existia antigamente, e tentar fazer chegar a música às pessoas, no fundo. Gate. Pouco falávamos aqui das várias bandas, né? E falávamos aqui, estávamos a falar da Pataca, e estamos aqui a lembrar discos, com o facto que há pouco falámos, de Márcia, e o cantinho de Charlie Brown, Junior Car Jackers, e que vêm de outros projetos também, João Coração, etc. E estamos a falar, disse desassombradamente, que da música não se vive, ou não se ganha dinheiro, não é? É bom que as pessoas tenham essa noção, não é? Que ainda está a ouvir, porque dá aspecto que isto é bater uma pedra, faz-se uma música e ganha-se dinheiro. E o Walter, a gente está aqui a desmistificar logo à partida isso. Isto tem muito a ver com vários fenómenos, download, etc. E aquilo que tem sido a venda dos discos, né, que hoje não reflete minimamente o sucesso ou o insucesso de uma criação, que é isso de falar aqui, de criação de arte. O Walter Benjamin já vem de uma editora, a Merzbau, que não editava, ou seja, editava, mas não fazia o formato físico, até para fugir, provavelmente, aos custos, não é? Okay. E há os custos aqui, de facto, de um disco como este seu, de Imaginary Life for Rosemary and Me. Então, assim, se não se ganha dinheiro, como é que o Walter Benjamin consegue juntar tantas boas vontades dos seus colegas, da editora, para lançar discos? Podemos dizer que sou a pessoa mais futura no mundo. Isto é assim, isto é uma provocação, como bem percebeu. Portanto, para que as pessoas lá em casa percebam que isto não é tão fácil como aparentemente é. Não é nada fácil, mas eu acho que é preciso. Eu sempre quis ser músico e, portanto, mesmo contra a vontade, entre aspas, não era contra a vontade, mas apesar de muitos conselhos em contrário de família, etc., e pessoas realistas, não é? Mas eu acho que a música é um bocado uma doença, porque eu estava na escola e pensava em música, não pensava no que é que estava a acontecer à minha frente dentro da sala de aula, não é? E portanto há aqui eu acho que é um estado de mente, a pessoa, quem gosta de música de uma maneira muito, muito, muito intensa, um bocado, como quem gosta de futebol, provavelmente, não é? E portanto é esta necessidade de fazer música. Fazer música para mim é como comer, eu prefiro abdicar de muitas outras coisas que tenho, que podia ter na vida, mas para mim o que me traz realmente felicidade é isto, é tocar, é fazer discos, é fazer música, é tentar dar concertos. Não sei explicar como é que eu consegui fazer este disco com tanta gente, com tanta música talentosa. Não sei mesmo justificar, eu acho que tive sorte, eu acho que tentei procurar sempre manter as minhas amizades e tentar manter-me em contacto com as pessoas e tentar gerar algum entusiasmo à volta dos projetos. E resultou, pelo visto. Não sei como é que será no futuro, sinceramente. Thank you. E o futuro passa já pelo dia 21 de Abril. Ora bem, dentro de dias, Walter Benjamin vai reunir uns amigos, esses amigos, no Auditório Padre Carlos Alberto Guimarães, em Lisboa. Em Lisboa. Para, enfim, de algum modo, inaugurar este novo álbum, não é? É. Assim como outras músicas que já terá, quer mais antigas, quer outras coisas que tenha vindo a produzir. E volta a juntar então estes amigos, onde junta também o Noiserve, que já aqui passou na Boa Nova, o Manuel Dórdio, o Bruno Pernadas, enfim. Pessoas já vamos aqui falando. Ora, agora junta-se aqui a logística de juntar esta gente toda. O que é que, portanto, o que é que podem esperar as pessoas que forem ter convosco no dia 22 de Abril pelas 21h30? Podem esperar o inesperado. vai ser de certeza divertido. Porque vamos ter 12 músicos no palco, no mínimo, e depois bem, uns 15 em alguns momentos. Com dois ensaios. Bem, nós podemos esperar uma banda enorme de músicos muito talentosos e acho que vai ser divertido porque para já junta pessoas improváveis no palco. Uhum. Eu posso dizer o caso do Bessachada e do Noisara. Vai juntar pessoas improváveis. Vai juntar o meu grupo de amigos, amigos que eu tenho imensa sorte de ter. Vai juntar uma parte importante de uma geração de músicos que têm andado a fazer coisas nos últimos tempos em Portugal. Portanto, acho que podem esperar uma noite que no mínimo será divertida, acho eu, espero eu. Vamos tocar muitas canções do novo disco, vamos tocar outras canções mais antigas e outras que ainda nem sequer sei. E estamos a planear uma noite de vida épica. Under your dress, there's nothing for me to see. Nowhere for me to go. Whoa. Under your dress, but I try to fight these fascist hands of yours in the hope that I could score, but no such luck. It makes me wonder if it's fair. for me either. But sometimes I knew I was the one under your sky. But it's alright, we'll be over when we're dead. And we were over from the start. I can take it if I must. It makes me wonder if it's fair for me to go on. But I think it's only fair for me to try. Tenho a percepção de que a Márcia é a face mais visível da pataca. Pelo menos é a ideia com que eu tenho, posso estar enganado. Mas é um nome que já está a ser incontornável, não é? E todos os demais vão sendo... Um bocadinho como aconteceu com a Flor Caveira, quando se falava dos Pontos Negros, e depois surgiram Exato. Outras bandas. Agora, lá em cima, com o coletivo dos Peixe Avião, portanto, que estão agora a lançar também a PAD, e vêm outras bandas associadas. Enfim, é preciso é aparecer. O que acha que é necessário para que as pessoas conheçam o trabalho de Walter Benjamin? Como é que uma banda nova se consegue, enfim, chegar à frente? Bem, isso é o que estamos a tentar fazer agora, não é? Acho que é preciso lançar discos, acho que é preciso dar concertos, acho que é preciso ter sorte, acho que é preciso que as pessoas gostem, acho que é preciso que se trabalhe bem, é preciso trabalhar muito, é preciso trabalhar todos os dias e tentar ser melhor e tentar ser... para fazer boa música, é nisso que eu acredito. Eu não acredito no sucesso fácil, eu acredito que é preciso trabalhar para as coisas acontecerem. Nós estamos a tentar, não é? Se as pessoas gostarem e se reagirem à coisa, eu acho que é possível haver, eu não diria ser mais sucesso, porque eu acho que nem sequer, acho que não, sequer um tipo de música que vá agradar a toda a gente, tenho essa consciência. Acho que é preciso trabalhar e fazer coisas. E ter uma consciência de que sem um esforço enorme nada se conseguirá fazer. E citou uma série de exemplos que são prova disso. E mesmo a minha fachada, mais a Márcia, são pessoas que trabalham imenso na música deles. São pessoas que se dedicam a isto. Uhum. Não é? E este projeto agora, o meu projeto... É um projeto que só recentemente é que eu consegui dedicar quase em exclusividade a ele, porque tenho um trabalho mais flexível, etc. E porque acho que é a altura agora que sai um disco em dedicar-me mais a isto. Muito bem, sendo certo que tenho andado a passear muito pela Europa, não é? E tenho aberto perspectivas de concertos, de músicas, de sons, sonoridades, e isso traz daqui à fase dos desafios. E o desafio é este. Eventualmente, bem, estamos a falar para Londres, estamos bem longe de Oliveira do Hospital, não sei se conhece a cidade, se tem percepção onde seja, mas estamos aqui no coração de Portugal, bem junto da Serra da Estrela. Okay. E imagino que vem aqui tocar a Oliveira do Hospital. E que lhe dizem assim, pode trazer consigo duas bandas nacionais para esse seu sarau. Quem é que convidaria hoje em dia? Bandas portuguesas. Bandas portuguesas. Provavelmente convidaria os meus amigos, não é? Porque... Claro. Provavelmente convidaria... Julian Carjackers. Julian Carjackers, não é? Porque ainda por cima dois tocam comigo. The room with all these boxes, the way I feel about it, I don't know how to loners. I go round in circles with you. feel your sorrow? Will you be gone tomorrow? Possivelmente traria a Márcia, se calhar. Ou não podia trazer You Can't Win Charlie Brown. E a Márcia podia trazer o GP Simões, portanto. E a Márcia podia trazer o GP Simões. Vinha de caminho, passava em Coimbra e apanhava, portanto. Exatamente. Quando o dia entardeceu e o teu corpo tocou num recanto. E o sol apareceu, de gigante ficou, num instante apagou o sereno do céu e a calma guardar o cara em mim, o desejo a contar segundo o fim. E o meu pé aterrou, minha voz sussurrou, o meu sonho morreu. Dá-me mar, o meu rio, minha calçada, dá-me quarto vazio da minha casa. Vou deixar-te no fio. Esqueceu o caminho onde andou, nos recantos do teu, e o luar se apagou, e a noite emudeceu, o frio fundo do céu foi descendo e ficou. Mas mas a mágoa não mora mais em mim. Já passou, desgastei para lá do fim. É preciso partir, é o preço do amor para voltar a viver. Já nem sinto o sabor, a suor e pavor do teu colo a ferver, do teu sangue da flor. Já não quero saber. Dá-me o mar, o meu rio, a minha estrada, o meu barco vazio na madrugada. Vou deixar-te no frio da tua fala, na vertigem da voz, quando enfim se cala. Sim, acho que eram pessoas que deveriam agradar. Acho que são música, projetos que têm a capacidade de agradar em qualquer lado, acho eu. Exatamente. Desde que as pessoas estejam dispostas a ouvir coisas. Agora o desafio é outro. Imagino que vem alguém da cena internacional e que, chegando aqui ao Liberdade Hospital, diz: ah, mas eu aqui não quero dispensar que o Walter Benjamin toque comigo. Ora, de onde gostaria muito que viesse o convite? Quem é que eu gostaria que fosse? Exatamente, que me convidasse a si para que tocar. Que me convidasse a mim. Exato. Tanta gente. tanta gente. Gostava que a Cat Power fizesse. And the reasons why you're losing the calling that you've been faking, and I'm not kidding. It's damned if you don't, it's damned if you do.

falar consigo, Walter Benjamin. E isso agora já sabe, a próxima e o próximo disco, The Imaginary Life of Another Rosemary and Sea, já sabe, vai ser apresentado aqui na Boa Nova, porque temos muito gosto em recebê-lo aqui, nas suas vindas a Portugal, e que, enfim, possamos estar aqui a bater um tete a tete e poder-lhe abraçar esses costados, e claro, a porta está sempre aberta para si. Eu terei todo o gosto. Um abraço, então, até à próxima. Obrigado, um abraço. Tonight is our last night, and you're leaving me with your eyes full of doubt. You still imagine us, because even after all your disclaimers and the sound of my music has always lived hope. If you wait for me in the land of dreams that we've made. Oh, if I wait for you, you will dance with me, and I will dance with you. Oh, we could live forever in those endless nights that only we knew. Those that have masked their eternal mismatch, and have fulfilled our hearts. If you wait for me on the land of dreams that we have called home. If I wait for you, you will dance with me, and I will dance with you. There were ghosts, I will dance with you, and you will dance with me.